estádio de Cubatão foram muito bons, né? Os melhores da Baixada, um grande avanço em relação aos últimos anos. É, a gente ficou feliz porque o IDEB subiu todas as escolas, né? Ou seja, todas as escolas atingiram a meta proposta, inclusive superaram a meta, né? A gente tem escolas que destacaram muito, como a Usina, Rui Barbosa, Lorena, é, todas melhoraram. No Bolsão, por exemplo, o Martim Afonso deu um salto de 2.8 para 4.6, ou seja, foi além da meta que a gente tinha projetado. E a gente, isso foi bom porque é um programa do governo federal, do Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, que incentivou as escolas que estavam com baixo IDEB, né? O apoio da secretaria aqui, da prefeita, que vem insistindo muito nessa questão da educação. A gente ficou muito feliz com o resultado, que nos colocou como a melhor escola pública de primeiro a nono ano da Baixada Santista. Né? Nós conseguimos, em 2007 a gente ainda não era a primeira, e agora em 2009 a gente conseguiu alcançar esse posto de primeiro na região. E a gente espera que esteja em breve entre as melhores do país. E como é que anda ainda o plano de atenção à educação, a reforma nas escolas, como anda o projeto? Então, a gente está com as reformas das escolas em andamento, vamos começar outras reformas, né? Também a gente está na implantação do ciclo de alfabetização, estruturando essa questão para que todos sejam alfabetizados até 8 anos de idade. Vamos abrir o concurso público, espero que ainda essa semana, né? A contratação de professores, inspetores de alunos, secretários de escola, e principalmente para que a gente dê essa estrutura de recursos humanos que ainda algumas escolas precisam. E tem uma série de ações que são parcerias, a gente vem discutindo uma parceria com a Unesco, capacitação, estamos com o Instituto Avisalá na educação infantil, educação musical nas creches, então a gente está desenvolvendo vários projetos aí, contando com a reforma administrativa também para estruturar melhor a Secretaria de Educação, que aí a gente vai ter muito mais condições de realizar um bom trabalho. E como disse a prefeita, não importa só os ótimos índices, importa que toda criança tenha oportunidade de ter acesso à educação. Exatamente, né? Então, toda criança e todo jovem e adulto que não tiveram oportunidade na época. Então, a gente também está com o Brasil alfabetizado hoje, 19 núcleos, e a gente tem uma expectativa grande de lutar contra o analfabetismo, e esse projeto de incubação ambiental vem somar essa ideia da escolarização que a gente vem tanto defendendo.